Tiro. O ajuste agora no 014. 6310 para Ingra. 6310. Vai ingressa no pátio e posterior portão 6310. Paciente. Prossiga. Gente, autorizado para passar, taxi via parte 3, parte 1. Confirme. Tem de pouso baixado travado, tem livre pouso no 7, Ecos 190. Ok, Salvador, é Tango Kilo November, já há possibilidade de fazermos o curso VEC para a posição 10, 4, 1? Autorizado, Tango Kilo November. Ok, obrigado. Vamos prosseguir então com o curso VEC para a posição 10, 4, 1. Obrigado. Sol 55, autorizado para a terceira parte, estacionar a frequência dele. 1895. Bravo, é autorizado, linha e decolar 10, vento 120 graus, 102. 120, decima 8. Frequência livre, Vitória, cola 57, controle 208. Controle Oscar Bravo. Direita para Romeu Oscar Bravo, da coluna da Leda Mativa. Bravo, contato radar, sobe ao 430, direto Leda. Boa, Leda para o 430, Oscar Bravo. Zero 96, sem identificação, desça para 2000 pés, chegada a Mário no 014. 2000 no 014, na Mário, vai estar? Autorizado. Cruzão 80, assim que possível, pode ir para Mate, o Alasca Bravaco. Aguarde. Então vou entrar em contato com ela para saber se a gente pode... Isto é a posição 6, correto? Pode confirmar, tanque no número? Tango Kilo November, confirma para o solo. Tango Kilo November, autorizado ingresso, pátio principal, até o portão 10. É, só uma, confirmado o Tango Kilo November, vamos continuar o reboque para o pátio 1, posição 10, certo? Autorizado, continuar o reboque, pátio 1, portão 10. Ok, copiado, muito obrigado, vamos continuar o reboque, obrigado. Segue pro farol e mandei 1000 pés. Estou aguardando 1000 pés, farol da Barra, Guardião. Alô, Salvador, voo 9. 973, Galeão, copy. Por favor. 973, autorizado Galeão, nível 360, outro Zulu 10. Decola da 10, curva direita da El Leda Motiva. 1208, controle transponder 5476. O mesmo helicóptero mantendo 1000 pés, aguardando sua passagem. Assim, Tutã 3858, não tenho traço com isso, descendo para 2000 pés, autorizado LA 76. Bavuaco, não foi possível contato com o centro, coordene o mesmo com a Motiva, chame na frequência 13325. 13325, tá bom, né? Isso não é mesmo. São 3258, qual é o contrato agora, posição esquerda da aeronave, abaixo. Ok, informe o localizador. Ah, não, localizador, está 3258. O voo 68, desça para 2000 pés, chegada a Mário, no 0, no 4, ajuste. Foi usado. 07 visual com R2. Guardião 07. Guardião 07. Visual com R2, sua retaguarda. Te prossiga para a duna, suba para 2000 pés e reporte localizador. No curso visual da 3258. 3258, chama a torre 1895. Obrigado, boa noite, da 3258. Guardião 07, se não voar agora a duna, vai ter que aguardar outro tráfego. Quem olhar para o ano. Salvador, boa noite, usando 3258, passou em Descerra, baixado e travado visual. Ciente 3858, vento 120 graus, 8 mar e repouso. Repouso, pista 10 da 3858. Com 096, reduza para mínima limpa. Vai reduzir, 1096. Cinco, solo 09, direita, 1219. Adoro, guardinha 07. 07 complete a aproximação com a torre, caso necessário, a mesma solicitará que abandone a aproximação. Ciente. Reduza para 170, autorizado ILS. Reduzindo, autorizado ILS para 1096. Situação vai abandonar na final curta e para o direto, filho? Afirma, abandona na DA para o Greia. Ok, chama então interrompendo a aproximação para o possível para o Greia. Gente, chama lá na aproximação para o Greia, sabe? Melhor bom. Bom, Salvador, tenho o Kilo November, para informar que acabamos de terminar o pushback. Gente, frequência livre. Obrigado. O sono está 3-2-5. Prossiga. O destaque isso aí tem alguma coisa, né? Na lateral da pista, deu pra identificar o que é. Lateral da taxiway. Da taxiway alfa? Tá sim, já é próximo da Juliette ou um pouco antes? Um pouquinho antes da Juliette. Gente, vou informar. É próximo ao balizamento que tá apagado. Gente, próximo ao balizamento que tá apagado, gente. Balizamento é do lado direito. localizador, o Gol 1096. 096, chama a torre 1895. 1895, 1096. Torre Salvador, Gol 1096, estabilizando no localizador da 1-0. 6, continua a aproximação e aguarde todas as repousas no avião. 096. Avião 07, com ponto autorizado para o GREA, reporte no solo, 120 graus, 10 mais. Fala lá no solo, Guardião 07. Controlado, Guardião. Sim, Guardião, você só nos 1-5 para você ir. 0-6, livre pouso, 1-2-0 graus, 1-2-0 mais. Livre pouso, 1-9-0, gol 1-9-0, 9-6. Boa noite, o Xanar 6310, ciente da Yang, autorização recebe 350. 310, Recife, quanto cópia? Na escuta, prossiga. Autorizado Recife, nível 350, turístico 58, recalda 1-0, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, 1208, controle, transponder 5502. Salvador, boa noite, o Gol 1168. Para 3 milhas para cima. Sente, vai tirar a aproximação, cheque de treino final, guarda a autorização de pouso. Tá no portão meio. Informação nível? 350. Vai. É, chama o pushback essa nome. Chamarei, 310. Meia, solas 17, direito 1219, solas. Direito 1219, 096. Fala, Salvador, Gol 1096, vai livrar. 1096, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 0096. Se pouso, Gol 1168. 1973, portão 9, autorizado, chama ataque. Chamaremos, graças. autorizado. Vou no 168, falou 20, no mesmo mar. Falou, boa noite, livrando, na sua escuta, eu vou no 168. 168, Alfa Juliette pro 01. Alfa Juliette pro 1, no 168. PAB de 139, 4 horas de autonomia, alternando Campinas, Felício, táxi. Boa, 973, táxi autorizado, parte 1 no Índia, falta de espera no 0, 11895, ajuste no 014. Parte 1 no Índia, ponto espera 10295, gol no 973, grato, boa noite. Boa noite. Série breve, chegada a mão, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. No 168, sabe tráfego da companhia, hora que livra pátio, após o mesmo ingresso para o 01. Descente, após o tráfego da companhia, ingresso 01 no 168. Então, boa noite, o gol 1973, passa a ponte de espera da 10. Passa a estreia autorizada, linha de decolar, entra 130 graus, 8 anjos. Livre a linha de decolar da 10, gol 1973. 973, decola os 2000, controle 208. 208, tchau. Motor em Salvador, aquele cordial do Gol 1973. 973, boa noite, contato radar, sobe ao 360, direto Leda. Direto Leda, Gol 1973. Controle, o trip 5591, tá visual quadrado, possibilidade quântica, finalizar visual. Autorizada aproximação visual, chame a torre 1895. 1895, muito obrigado. Muito boa noite, trip 5591. 5591, aproxima final do 1-0, reporte 91. Quadra final, 5591. Olha o Gol 1973. Prossiga. Alguma possibilidade de voarmos a posição Motiva? Pode contar com o centro. Aguardando, obrigado. Solo, chame a 6310, ponte meia dúzia, possibilidade de funcionar. Autorizado, chame a 6310, chame por Tchotec. Não, trem para checar de 5 sem problema. 1, 2 0 graus, 1 0 mais 91. 91. Seu solo aos 3-1, direito 1-2-1, alô, solo 1. Alô, 5-5-4-1, 591, boa noite, Alfa, Kilo, parte 3, remota 05. Alfa, Kilo, parte 3, remota 05, obrigado. Gol 973, peço que você se mantenha a saída, até contato com o mesmo. Chame na frequência 13325. 3325, tchau, obrigado. Charlie Charlie Bravo, autorizado em LS, reporte estabilizado, ajuste no 0 no 4. No 0 no 4, reportado estabilizado, Charlie Charlie Bravo. No 4 horas. 310, está autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera 11895, ajuste 10014. Portugal, 019, Skok Ident, descend 2000 feet via Bonf Arrival, 281014. Salvador, boa noite, 63-0, próximo ao ponto 0, pronto para decolar. O 0 está autorizado, aliás, e decolar, já estamos 40 graus, 8 anos. E decola, 63-0. Salvador, boa noite, eu tô 3858, centro da informação Yankee, autorização 350 para Fortaleza, ponto para a cópia. Eu 3858, Fortaleza autorizado, nível 370, via Upper Zulu 19. Decola da Pitono 0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, 1208, controle transponder 5511. Autorizar 370, up Zulu 19, saída mão, partida corda 10 pela esquerda, 1208, transponder 5510, partida 350. O outro 3258, transponder 5511. 5511, partida 350, sabe? Sim, eu vou coordenar, me escuta. Obrigado. Controle 206, controle 208. Boa noite. Controle, boa noite, Xander 6310. 310, contato radar, subnível 350, saída PUCA. 350, PUCA, 6310. Que chamou? 2043, Guarulhos, por gentileza. O Gol 2043 autorizado, Guarulhos, 360, outro Zulu 10. Decola da 10, curva direita da Eule da Morte, vá. Controle 1208, aciona 5507. Guarulhos, 360, pra Guarulhos, decola da 10, da Eule da Morte, vá. 505 aciona, 208 vai chamar o ONU 2043. 2043 responder 5507. 507, obrigado. Tchau, pro espectacionamento. Guardaremos. Controle, Papa Romeu, Charter Bravo, estabilizando curso final. Charter Bravo, compete final LS na torre 19895. 19895, grato. Boa noite, Bravo. Torre, Papa Romeu, Charter Bravo. Charter Bravo, repartindo aqui, cara, final no zero. Bravo. Baixar travado, final no zero. Sim, Charlie, Charlie Bravo, está autorizado o pouso. Pistão no zero, vento 140 graus, 8 nós. Bravo, autorizado no zero. O Chanel 6310, chame centro Recife, frequência 12685. 2685, boa noite. Era Portugal, 019, clear left, final approach, report establish a localized course. Clear left, final approach, report establish a localized course. Salvador, TAM 3858, TAM para o posicionamento, posição 3. 3858 autorizado, chama táxi. Vamos lá. Charlie Bravo, Sr. Jonas 44, vira direito, 121, lado do Sr. 121, lado direito, Bravo. Salve, Salvador, Papa Romeu, Charlie Bravo, vira na altura. Papa Romeu, Charlie Bravo, qual o pátio? Geral. Geral, então, em frente, quilo, alfa, para o pátio 3. Em frente, quilo, alfa, até o pátio 3, Bravo. Sério, Bravo, qual o tempo de permanência no pátio 3? Boa noite, Bravo. Bom, Romeu, Charlie, Bravo, o pátio 3 está fechado para a aviação geral pernoitar. Então prossegue agora táxi em frente, ingressa no pátio principal, contorna o mesmo, conhece o caminho até o pátio 5? Negativo. Gente, então contorna o pátio principal e me chama na Lima. Ele vai confirmar o pátio principal, chamada na Lima. O pátio 5 é após a aviação comercial, correto? Após o último terminal. É no setor da pista auxiliar da 17. Bravo. nunca mais, né? Final 019. 019, call tower frequency 118.95. 118.95, 019, bye bye. Salvador, boa noite, 6303, transfere com a formação Yankee. 6303, boa noite, chegada Monf, desce para 2000 pés, 10 no 4. 2000 com 1014, chegada Apache, 6303. Salvo 019 Heavy, on ILF 10. Zero 019, the wind is 140 degrees 6 knots, check the landing gear and clear to land runway 10. Clear to land runway 10, we'll check landing gear at $019. É o Gol 1096 para Fortaleza nível 350, ciente da Yankee no gate 5, para a cota. 1096, Fortaleza 370 autorizado, Upper Zulu 19. Decola da 10, curva esquerda, Momo, Proti, 1208, aciona 5515. O teu transponder. 5515. Me autorizou conforme via rota do plano de voo, pela Upper Zulu 19370 para Salvador. O controle 208-5515 é o transponder. Direto pro ti após a decolagem com curva esquerda. O Gol 096, saída é Momo, transição Froti. A autorização é para Fortaleza, você já está em Salvador. Ok, para Fortaleza, perdão. Momo Froti, curva esquerda após a decolagem. Gol 096, correto, já um puxa bem questionamento. Chama. O Charlie Charlie Bravo, né? Torre. Sim. Confirma a posição? Uma posição, Bravo. Confirma? Tá agora na BIMA. Traz do Alianza, Charlie. Na saída do pátio 3 ou já ingressou no pátio principal? Tá no pátio principal, Bravo. Gente, então. Então me chama quando contornar o pátio principal e ingressar na Taxi Lima. Bravo, está no pátio principal. Táxi na 3858 com 179, 4 horas alternando João Pessoa. Qual a alternativa? João Pessoa. Táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera 11895, ajuste ao 04. Índia, ponto de espera 1895, resultado 1014, na 3858. O Charlie Charlie Bravo prossegue o táxi em frente. Ingressa na taxiway logo em frente e após a primeira à direita. Voador, o Sam 3858, espera a planta. 3858 autorizado, Alemão, tem um zero. Alemão, acessa 3858.